Controle Salvador, azul 4235, boa noite. Azul 4235 ao controle, boa noite. Ajuste agora, 1018, desça para 5000 e voe direto pelo. Aguarde procedimento, chegada bomba, pista 1-0. Reitero, 5000 pelo, ajuste 1018. 1018, proade pelo, descida para 5000, azul 4235. Rio 9810, no localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre 11895, Rio 9810. 11895, a torre 9810. Torre Salvador, boa noite, Rio 9810, estabilizado na ILE, acertado. Rio 9810, ciente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 1-0, 9-8-0 Salvador, Panótica 3305, informação Bravo. 3305, Salvador. Ajuste no 018, autorizado chegada a mar e desça para 5000. 38, mar e 5000, 3305. One, two, four, six, passing Ponte, descending no restriction until 2000. Mississippi descending in 2000 feet, go 1, 2, 4. Salvador, informação Bravo, preciso autorização para o Salvador, boa noite. Eu chamo a minha atenção. Uma informação grau. Então, autorização do ativo está na posição 4. Zero 3, só um instante, 4. Quando vai esse Rio 9890 e Roma da Escuta? 9890, livre até o Pat 3 de Aquilo, posição 612. Pat 3 de Aquilo, 612, 989. And 246, clear the ILS approach. Clear the ILS approach, runway 10, 1246. O 1170 desça para 6000, chegada a Mari, ajuste 108. Ajuste no 08, desça para 8000, autorizado, chegada bom. 08, 8000, chegada bom, se autoriza direto pelo? Autorizo. Direto pelo, pode ser Duna? Pelo. Ok, direto pelo Gol 88. Azul 4235, desça para 4000, autorizado, chegada bom. Desça para 4000, ajuste no 08, autorizado, bom, 4235. Roger, contact the tower, frequency 11895, go 1246. Tower 1895, go 1246. Thank you, see you later. Tower, go 1246. Good evening. 1246, Jacqueline again, cruise land wind is 170, wind 5 knots. Wilco, go 1746, follow back, when landing here now. Roger, clear to land. Here's one, runway 10. São 3305, velocidade. 2-0. reduza para 230 nós, número 3 para pouco. 2309-3. Check if the Clearland runway 10, roll 1246. Roger, Clearland, wind is 170 degrees, 5 miles. Will call, roll 1246. Gol 8888, desça para 4000. 4000, gol 8888. Isso, via Pesolo 10, Tabaté. A decolagem da 10 com curva direita, da El Leda, após Leda, Motiva. Controle em 120, decimal 8, 5077. Autorizado 360 para Guarulhos, da Pesolo 10 até Tabaté. Decola da 10, curva direita, da Helden, da Monte da saída. 1208, controle e o transponder 5077, pode pronto, poxa, senhora. Cortará. E piso no 0, azul 4235. Test Europa 084, on gate 11. Papa 84, stand by to clear. Alright, to Madrid, Medeval. Click on it. Father Rod, good evening, go on 246, well navigated. Go on 246, clear taxi to gate 02, Alpha and Julian. Alpha and Juliet, gate 02, go on 246. O 3305, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS. Europe 084, ready to copy? Affirm, ready to copy Europa 084. Clear Madrid, flight level 350, via Brazulu 10. After takeoff runway 10 left turn, UCA departure, ZPA transition, saldo control frequency 120.8, SCOG 5102. Flight level 350 until COGDA, Kilo, Oscar, Golf, Delta, Alpha. After that, in accordia flight plan. Roger, Europa 084, Kyoto, Madrid, flight level 350, Unicorn Zulu 10, take off runway 10, left turn to start Puka, sorry, still Puka, after take off 120 decimal late, and walk 5102, maintain 350 until cover by then by a flight run. The transition is ZIPA, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. After Puka, ZIPA. Call me start up and push back. Roger, Puka departure, ZIPA. Transition ZIPA. And we are fully ready for start up and push back. Take it. Watch it pass, plantona acima de 2000? Fica a seu critério. Para cancelar a Europa, tira esse ponto. Escreve, puxa, está com o texto. Estabilizado, curso localizador, azul 4235. Azul 4235, final, cheque 3, torre 11895. Torre 118, decimal 95, 4235, uma boa noite. 1888, desça sem restrições para 2. É, ininteligível, senhor, poderia repetir? 1888, desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, gol 1888. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4235, estabilizado ERF X-Ray no 0. Gente, azul 4235, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 60 graus, 5 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, azul 4235. Controle Salvador, boa, Xenero 6224, com a Bravo. Xenero 6224, é o controle, autorizado chegada a mar e desça para 6000, ajuste no 0 no 8, número 5 para pouso. 6000, descida com 09, 6224, Xenero. Salvador, gol 1970, boa noite, descendo até o 1970. 1970, controle, ajuste 1098, desça para 7000, chegada Mari, número 612 para você. 7000, 1098, chegada Mari ao 612. Gol 1170, número 4, velocidade 220. 220, 1970. Foi pro 1170 ou 1970, informação, senhor? Gol 1170, velocidade 220. 1170, 1970. 3305 na final, reduza cheque o trem, torre 11895. Reduzindo 1895, 3305. Gol 1888, livre, aproximação ILS. Livre ILS, gol 1888, forma na estabilizada. Salvador, boa noite, 3305, final 90, baixa travada. Gente, 3305, continue a aproximação, agora autorização de pouso. O 1170, retoração para sequenciamento, esquerda proa 020, desça para 2000, limite o localizador. Você está seguindo o voo 1888 da sua companhia. Ah, tá certo. Proa 2000, localizador. Decimal 9, ótimo 4235. Deu número 6224, desça para 5000. Meu, né? 1970, desça para 6000. 6000, 970. Fala, devido a 9, sentido contrário. Gente, repórter Juliette para ingresso, azul 4235. ready to taxi Europa 284. Europa 284, clear, taxi to hold point runway 10, QNH 1018, taxi via India. Contact Tower 1 on ADS 195 on hold point runway 10. Una dúzia nós, repouso pistão zero. Repouso no 0, 3305. Tira a esporte. Para antes. Tower 1, 18, small 95. Boa noite. Small 95, boa noite. Uno 170, direita 080 para o localizador, livre LF e aguarde transferência. É, projeto para o localizador 3305, solos 49, liga direita, chama 21 no 9, solo. 219, uma boa. Perfeccionamento, Xanier 6313, posição número 4. Faltam 4 após o 330 da Europa que vai passar em Itaguasa, tá livre. Da Europa, livre perfeccionamento, Xanier 3. Ah, 3305, livrou na circuita, alright. 3305, portão 6, Alfa e Juliette. Alfa, Juliette para o 6203305. 4235, portão 9, autorizado ingresso. Juliette, portão 9, Alfa 4235. A Juliette é que foi pista no serviço, Alfa Pista. 6188, livre pouso, pistão no 0, ventou no 60 graus, 629. Repouso pistão 0, voo no 882. É ainda, Europa, tira 8 por. Taxi Tower now, leave it on. Muito tower. Uno 170, 7 milhas para o externo, no localizador em aproximação, reduz a check trem, chame torre. Uno 895. 895, obrigado. Oceano 6224, desça para 2100 instruções, passou em ali. Oceano 6224, controle, desça para 2000, está autorizada a aproximação e aliança. Descida para 2000, autorizado, 6224. Voo 1970, desça para 2000 pés sem restrições, autorizada a aproximação e aliança. 2000, livre LF, o 970. Salvador, boa noite. Gol 1170. Está passando Ilha Serra. Aproximação. Gente, 1170. Continue. Aproximação é aguarde autorização de pouso. Era a disputa. Gol 1170. Gol 1888. Chamou 52, livre à direita. Chamou 21, Marechal. Livrando à direita, confirme a frequência. 121, decimal 9. 1388, portão 5, Alfa e Juliette, tá livre. Poderia repetir, senhor, não deu pra entender. 1888, livre até o portão 5, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, obrigado. Gol 970, reduz a velocidade para 220, número 3 para pouso com ILS autorizado. 220, ILS autorizado no 2 Lanapa no 8. Lanapa Way, Sango 10, Europa 084. Zero, solo, ao 5.6, livre à direita, chamou 2-1, 9, solo. 2-1, 9, solo, bom, 1-1-7-0, boa noite. Luciano, 6224, na final, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 19-9-5, o Gênero, 6224. 1-1-8-9-5. 18-45. Cochana 6224, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Guarda 6224. Cochana 6313, considera da 10. Deixa eu manter a posição. Mantém. Salvador, muito boa noite, é o Sideral 9973, tem que ter falado com a gente. Sideral 9973, é o controle Salvador, desça para 8.000, ajuste 1.09. 8.000, 9973. De pouso, vento 1,60 graus, vento de nós. De repouso, 6224. Pacific 4 Airborne at 58, calling out 120, this is Mount 8. 139, Europa, 4, 110. Buenas. Salvador, buenas noches, Europa, 0, 8 floor climbing to 350, Puka, departure. Europa 084 control, right at Cantec, proceed as clear. Affirmed, Europa 084. 1970, localizador e aproximação, reduz a check trecha em torre 11895, câmbio. 1895, obrigado, até mais. Fly direct to Zipar, Zulu, India, Papa Alfa Romeo. Direct to Zipar, Europa, Sirius, Porta Gil. Deixe mostrando o Paulo sem parar. Eu tô ciente, a aeronave já tá praticamente na vertical de cima, aguarde. Tá, tô em Salvador, boa noite, 1970, estabilizado, baixou, travou. 1970, continua, aproximação, agora autorização de pouso. Aguardando, 1970. 6224, solo 59, direito 1211 no solo. Correção 219, solo. Direita 219. Boa, Chanera 6224. 6224, boa noite, Alfa Juliette, portão 3, amigos. Alfa Juliette, portão 3, 6224. 03, confirmo. Confirmo, 03. Eu sigo 972 ao controle, desça para 9.000 pés, ajuste no 08, chegada a bom, velocidade 250 nós. Autorizado 9.000 pés. 970, solo 02, 1219, solo agora. 1219, boa noite, a pista livre. 970, boa noite, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Terceiro 9973, está passando 11.000, reautorizado para 3.000. Reautorizado para 3.000, confirma? Confirma. É, o senhor autoriza passador acima de 2.000? Deixa o seu critério. Obrigado. E o 5972, desça sem restrições até 4.000. 4.000. Terão 9970, caso esteja desconfortável a descida, o senhor pode curvar à direita para perder altitude até a proa 180. É 313, decola 04, controlando 20, descima 8. 08, obrigado, bom. 60. Positivo, pode ser a Pro 160 para interceptar, em descida para 2.000 pés, está autorizado em ILS. Positivo, em descida para 2.000 pés, autorizado em ILS o 9973, muito obrigado. Floribor, Chanel 6313, decolado da ela, era ótimo. Chanel 6313 é o controle de Salvador, está em contato radar. 6313, solicita quando possível fazer a ação direto ao mote, você minimizar um pouquinho atrás. Ok, após 2.000 está autorizado Leda. Eu anotei a sua solicitação. Leda, após 2.000, muito obrigado, aguarda. Salve, Salvador Azul 4980, informação Bravo. 980 para Recife, só o instante 4. Saída feliz, por favor. Ucaracaju. Ucaracaju, obrigado. Pelo 6313, autorizado, Mótima. Direto Mótima, muito agradecido, 6313. Controle Salvador, boa noite, Tandrizuno 785, informação grande. Autorizando 78 é o controle. Ajuste no 0 no 8, desça para 5.000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. 5.000 pés direto Duna com 1.018. Então, 3.978. E o 5972, desça para 2.000 pés sem restrições, autorizado ILS. 2.000 pés, autorizado ILS. Papa 084, passing 150 climbing. Center frequency 126.85. Papa 084. 12685, Europa 084. Yes, sir. Martin. Polo 723 ao controle, desça para 8.000, ajustado no 0 no 8, chegada bom para a pista 1 a 0. Pelo 0 no 8. Feliz apelo? Preso. Foi pelo, gol no 723. Está estabilizado o 9973. Pelo 9973, localizador em aproximação, 6 milhas para o externo. Chega o trem, torre 118 Brasil. 2395, muito obrigado, até daqui a pouco. Até. Salvador, muito boa noite, o azul 4959, tem que ser bravo para o Del. 959, Del, só um instantinho, mano. Escuta, senhor. 9973. Escuta. 350 autorizado Recife, via peso Louro 7, decola 10, esquerda, Puca, Aru, 1208, 5107. 350 Recife, decola 10, Puca, Aracaju, saída, peso Louro 17, o controle 208 e o transponente 5107, azul 4980. Correto, 4980, chama pronto. Já tá pronto, na posição 1. Livre, chama táxi. Exato, chama táxi. Azul 4959, confirme apenas o nível inicialmente, para Nelson. 140, certo. Autorizado, 140, Ilhéus, confirme a 77, decoda 10, direita, coral, 1208, 5120. Motivo autorizado de Deus, nível 140, decola cabeceira 10 curva direita na saída coral, Golf 77. Pode entrar chamando a controle 1208 e assina 5120 no transponder azul 4959. Chama pronto. Semana, Xavier. Geral, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 9973. Estou 1723. Desça para 5.000. É 5.000, vamos 723. São 3178, desça para 2.000 pés, está autorizado a aproximação e ILS. 2.000 pés, está autorizado ILS, está 3178, vai chamar a capacidade. Uno 723, número 4 para pouso, velocidade 250 mais. 250, reduzido, Uno Oceano 6313, chame Recife, frequência 1251. Recife 251, 6313, muito grato, boa noite. Geral 9973, no solo aos 13, liga direita, chama 219, só. Direita 219, obrigado, auxiliar. Paulo, boa noite. Sideral 9973, Lima. Boa noite, Sideral, posição 612 Lima, parte 3, ingresso quilo, tá livre. Táxi 4980 Fortaleza alternar 3:35:30 mano. Já vi. Espera livre, torre 1895, 1018, ajuste, tem um bom voo. 18 pontos, espera 1895, azul 4980, boa. Tive pouso, pista 10, vento 1, 60 graus, 5 nós. Boa noite, azul 4980.0 da 10. Gente, 4980, azul, mantém a posição. Topo no 73, desça para 4000. 4000 no 723. Azul 4980 autorizado, né? Mantendo zero. Mantendo zero, azul 4980. Fico 972, solo azul no meio, direito 219, solo. Autorizado até o Parte 3, meia dúzia Romeu, via quilo. Parte 3, meia dúzia Romeu. Rádio pronto, 4980. 4980 autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 5 nós. Decolagem no zero, 4980. No 17-23, está passando agora 5.300 pés. Desça, sem restrições para 2.000 pés. Está autorizado a aproximação ILS, é o número 2, para pouso. Desça. Como número 2, no 723, só segue. Localizador da 31178. 3178, na final, cheque o trem, torre 1-1895. 1895, boa. Azul 4980, decola Azul 8, controle 120, decimal 8. 208, funciona semana, 4980. 980, o cara fez. Azul 4980, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 4980. Salvador, boa noite, Altan 3178 externo. Altan 3178, lido pouso, pistola 0, vento 160 graus, 5 nós. Pouso autorizado na 10, Altan 3178. Salvador, azul 4959, puxa, chama. Pátio 3, está livre, chama táxi. Livre, chama táxi. 6224, autorizado 190 Aracaju, decola pista 10, curva esquerda, Ucaracaju, 120 decimal 8, 5122. Autorizado, decolando da 190 com curva esquerda, Puca Aracaju, 5122, 208, controle após a janela 6224. Contingimento correto, em pronto. Azul 4980, está autorizado, voa direto para o Romeo Fox 098. Para o Romeo Fox 098, Azul 4980. Obrigado. Salvador Azul 5008. Um abraço. 19, obrigado. Boa noite, 1723, externo, visual. 3305 autorizado. Recife 330, decola 10, curva esquerda para o Aracaju. Fazer Aracaju conforme o plano de voo. 120 decimal 8, 51 no 5. Três zero autorizado para Recife, decola 10, no perfil da PUC Aracaju. 1208, controle 5115, transponder 3305. Reporte pronto, Pupux. Pois tá. Falou, Salvador, tá 3178, faça táxi lento. Aeronave que está ocupando o portão 612 acabou de solicitar autorização. Prefiro informou que será esse seu portão 612, faça táxi lento. Azul 5001 no cópia. Guarulhos 360, via Pesulo 10, decolada 10 direita, da Eulida Motiva, 1208, 5117. 360, autorizado para Guarulhos, quadra 10, da Eulida Motiva, 208, controle, só para 1117. Correto, chamando. Para o táxi Tio Azul 4959 com 64 a bordo, 4 horas e 10, alterna Serra Brava, Alfa Romeo. Tá livre, via Índia, 1895 a Torre, 1018 o ajuste. Até a Índia, então me chama, voo Azul 4959. Boa noite, o Rio 98110, pesado. Nós temos a informação Bravo, negativa RNAV, autorização ATC. Oi, gente, obrigado, boa noite. Direito 121 no Nave Sono. Copia? O Nas 890 está pronto, está 360 Guarulhos, via Preço 50, decola da pista 10, curva direita, da Eoleda, PDEV, 1208, 5125. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, no nível 360, decolar da cidade 10 com a primeira curva à direita, na DEL, Leda Bidev, subir, interceptor por 50, Vitória, Campos, Aldeia, Tabaté. Controle 208, transponder 5125 para o Rio 98110. Correto, champão. Camarada, a informação foi só 7 no pátio de carro. Gente.